The red Africa, I'm over at Africa. Raciste et abruti, je prends le mic une énième fois au Brésil cette fois-ci. En connexion avec le Zion des favelas de son Assoud, j'apporte ma clairvoyance, mon juice, mon attitude de square. Métaphysicien, magicien, humble face à la misère qui touche notre quotidien. Lève ton poing en l'air, regarde les yeux de mes frères, sérieux dans nos affaires, déjà un titre légendaire. Rentre dans ma chambre, comme dans celle du Wu-Tang Clan. C'est pas la 36ème la mienne, change toutes les semaines, à base de bang bang boogie. Je rebondis sur le macadam, traverse les jungles subtropicales, alimentées au sud de Cannes et en McCoy. Herbe des guerriers, un homme, une armée, mon cœur, mon pilier, ma vision affûtée, mon flow carré. Sur instru, la police qui braque, qui tue, les mêmes sujets entendus, la routine de l'enfer frère. Camouflage en toute saison, ma raison en toute action, mon instinct en cas de pression, ma volonté dans ce monde de pute, ma voix qui part en couille, tellement je rappe dans ce monde de pute. Mais je m'en bats la race, j'avance, je trace, en plus de mon espace, éducation à sa place, plus de manipulation de masse, la culture je l'embrasse, je l'enlace. Funky house, musique qui bounce, dans les palaces et les ghettos, change les données quand on écoute en stéréo, quand on dépasse les effets de mode, quand on s'accorde à sa tristesse. Mon feu poids lourd n'a pas d'égal, quand notre pop est en détresse. Je dois finir pour pas squatter le morceau une éternité, mais mon style naturel reviendra se placer. Toi-même tu sais, on peut pas me stopper, fils de pute. Redor, ouça minha voz. Exército de um homem só, por uma força maior, despertando guerreiros, desatando os nós. Homens do mundo, na nação hip hop, África Sassã. Mente sinfônica, mente sumária, mente satânica, mente sã. Resumbi, Resolu, Reparis, SP, zona sua, quebrada é quem faz a ponte. Determina a firma, bandeira agita, o som no paredão hipnotiza. Combatentes das ruas, ruas, sigo lutando. Cacete, lembra do muçulmano. Na mão ao corão, adeus à lasão, a explosão sem direção. Violação sem sumariação, proteção, atenção pro porão. Implosão, Glock humano, obcecado, munição C4. Ataque malandreado, veja o estado atentado. Por um politizado desnorteado, espalhando pânico. Índio panica branco, desencadeando a hora do espanto. Fogo na senzala, virado no saci, sou curumim, quero voltar pra casa. Que dali ninguém escapa. Inteligência aguçada na garganta, faca encapuçada. Religião armada, as balas de borrachas, balas, balas. Vítimas laceradas, jogadas no corredor. Aquilo do sonoro do amor, por onde corre a dor do destruidor. Que pipocou, pou, pou, pou, na ação. Não, quem é o culpado, quem é o engravatado, cuzão. Sempre tem um puto, caçando assunto, caçando assunto. É, sempre tem um puto. Surpreendente, mostra que o vagabundo não é gente da gente. Mas aí, não apologia, afirma, confirma, assina. Exército solitário caminha na parceria. Zumbi, periferia, todos somos iguais. Aqui a maldade é plena e o leme é a paz. E tem mais, rapaz, sei que sou capaz. Pra morrer, basta estar vivo, seres imortais. Ao errar, não passo, é campo minado. Explosão, revolução, é território cercado. Se a guerra, doutor, há prejuízo. A miséria alimenta o capitalismo. Insisto na verdade no dia do juízo. Linha de frente se sente naquilo que acredito. General, marginal, sargento e piedoso. Pro adversário, toco, zé louco, chapa o globo. Habitaca pernoso, antidope raivoso. Na rima periculoso, raga é canto nervoso. Mesmo com a corda no pescoço, não me passo por morto na vez. Peço reis, strike é morto, do seu já tô louco. O ovo é só retranca no jogo, cê não entendeu? Ou quer que eu fale tudo de novo? Tudo de novo. Ready to get through.